Eu acho que é insuficiente, frequência livre, boa tarde. Bruno 097, decolado zona 5, controle 208, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, Bono 097, passe 1500, Arboruno. Bono 097, contato radar, saída Arboruno, nível 360. 360, Arboruno, Bono 097. Controle, o Romeu Golf, passou a servida 366. Torre 1895, Romeu Golf. 1895, grátis, Felipe. Comandou, bom dia. Boa tarde, é o Papá Romeu, Romeu Golf. Papá Triplo Romeu Golf, boa tarde, 1011 no ajuste. Confirme intenção de pouso. Passe de serviço 372, né? Circular e cancelar o plano, circular para 197. Chame para o cancelamento, o Romeu Golf. Chamará o Romeu Golf. Azul Salvador, muito boa tarde, é o 4198. Prossiga para o controle. Considere. A 97, o Relefa. Relefa, 1097. Romeu, Romeu Golf, dá presente para pôr cancelamento circular para 197. Plano com o instrumento cancelado azul 8, base pela direita, reporte na final da 197 e o triplo Romeu Golf. Para a 197, Romeu Golf. Azul 4198, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 288, boa tarde, 4198. Papá, triplo Romeu Golf, tráfego avistado, pista 97, pouso autorizado, vento 120 graus, 109. Pouso 97, Romeu Romeu Golf. Papá, Triple Romeo Golf, solo 20, livre direita, frequência livre estacionar. Tenha uma boa tarde. Zona 097, Centro Recife, no 288. 288, boa. Patrulha 10, confirmando intenções para iniciar no pátio. Ciente, estou chame iniciando, não, acho que não há tráfego a reportar no setor. 120 graus, 109. Para do carro, passando 10. Aos 22. Prossiga com pro ideal e aguarde transferência. Pro ideal, aguardando transferência. Zero, transfira agora o controle 208, tenha bom voo, até volta. 1208, graças. Estou, patrulha 10. Patrulha 10, prossiga. 10 está no seu setor nordeste, solicita ascensão a 030 para teste manutenção. Quem chora manter esse setor, confirma? Afirmativo, no máximo 27 milhas nessa proa, só quanto de retorno para o internacional. Obrigado. Atenção para 3.000, ajuste 611, patrulha 10. Ah, 3.000, graças, 10. Akutango Índia, desça para 1.500 pés, voe na proa da Ceasa, reporta visual com campo. 1.500 pés, Ceasa, Salvador, uma passagem, Airbnb, 4, 3, 4, 4, 4. Oceaner, 6314, pista 1 a 0, autorizado aliás de colar, vento 1, 2, 0 graus, 1 a 0 nós. Eu queria falar 1 a 0, Oceaner, 4, voltando. Problema só com o APP Salvador. Após decolagem, mantém a proa até 4 mil pés devido ao tráfego de helicóptero no setor norte, que mantém 3 mil. Atenção, mantém a proa decolagem até 4 mil pés. Né? Mantém pistão 9-0, passaria do 2233. Aliás, mantém o 3-0-2233. Controle, patrulha 1-0. Controle, patrulha 1-0. Prossiga. Pode ser só acender a 050. Autorizado. Autorizado, 050. Xanem 3-1-4, decola 2-2-7, controle 208, bom voo. Controle 208, Xanem 3-1-4, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, contato radar na decolagem, saída Momo, nível de voo 340. Controle 340, mantenha a proa ainda até 4000, Oceaner 6314. Na 314 ainda mantenha a presente proa até 4000 pés, após curva esquerda proa de Momo. Após 4000 esquerda Momo, Oceaner 6314. Na 314, apenas para informação, tráfego 10 horas e 7 milhas, mantendo o setor no nível de voo 050, Eco Charlie 20. Ataque de aeronave, seria possível proagir nem após a curva esquerda? Em princípio, mantenha a proa de mão, guardando a coordenação do controle. É, até mais. Da Eco Tango Índia, vem na proa do Ceasa, reporta visual com campo. Tá na proa do Ceasa, visual, Eco Tango Índia. Torre 1895. 1895, Eco Tango Índia. Pode ir no 20, décima 8, vamos ver. 20, vai chegar no nosso trabalho. Eco Índia, final na sede autorizada. 1-0-1-1 no ajuste, reporte passando através da NMA. Não, importante, passageiro 2233, decolando a sua escuta, não cumpre o perfil superior. 2233, contato radar na decolagem, saída MOM, autorizada ascensão a 1160, sem restrições. Sem restrições, seu 1160, passageiro 2233, autorizado. Está autorizado. Palhar e decolar. Pistão a zero, vento 1 a 40 graus, 08 nós. Autorizado, a linha decola, pistão no zero, voo 1620. Voltando 3835, também no ponto de espera da 10, pronto. Voltando 3835, pós-rolagem do 37 da volta, autorizado a linha de manter. Pausa o voo, autorizado a linha de manter, pistão no zero, então 3835. Está de retorno, já para pouso. Desça e mantenha o número 10, 1011 na JUS. Patrulha 90, vai na proa de Ceasa, descendo para 1.500 pés, o ajuste 1011. Proa de Ceasa para 1.500, tá? Patrulha 10, tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo sudeste, colisão, rumo noroeste, cruzando 3 mil pés em ascensão 160, um alfa 172. Pode pouso, autorizado backtrack. Controle, patrulha 0. Controle, patrulha 0. Patrulha 0, prossiga. Autoriza nesse momento desse alto ajuda e deformação aqui. Autorizado, ingresso no corredor Interlagos, descendo para no mil pés, então. Patrulha de Salvador, boa tarde, gol 620, decolado, passando 1200 para o 370 na PUCA. Pelo 620, contato radar na decolagem, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após vendo a proa de PUCA subindo para o 370. 7, você vai manter a proa de decolagem até 3 mil pés e após esquerda na proa de PUCA. Sobe 370, gol 1620. Zero controle. Aí escuta. Tráfego 12 horas, 8 milhas, proa leste, cruzando 3 mil pés, subindo para o 370, Boeing 737. Se autorizado, agora já ligou da formação, segue com proa da Ceasa. Autorizado, proa da Ceasa, reportando quando visual com campo. Reporta lá, visual com campo, 10. Xanema 314, centro Recife, 125, decimal 45. Para o sul, reporta na vertical do Ipituaçu, Guajão Zorro. Está o Índia no solo aos 35, chame livrando na Oscar. 135, decolado aos 35, controle 208, por favor. Obrigado, decolou, vai cruzar meu pé, boa tarde. Então 3835, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível 360. 360, pode invadir? Pesado, Leda. Pesado, Leda, obrigado. Controle passaria 2233, satisfeita de via esquerda. A plano de barreiras para nós seria absolutamente perfeita para evitar algumas formações na 0013. Para 300. Sim, estou autorizado para as barreiras para passaria 2233. Obrigado. Barreiras 2233. Lima 0, visual com campo. Acima aqui. Torre 1895. Patrulha 1-0, torre. O patrulha 1-0 está já visual com o campo, vai para pouso no Graia. Patrulha 1-0, apoia a vertical de Lauro de Freitas e reporte na estrada do Coco. O tráfego ainda não me escuta, aprovando o Ceasa. Aguarde coordenação, chame Lauro de Freitas. A pra lá de frente, na entrada do corpo, informará a torre, patrulha 1-0. Entre os países, hoje, vigente Salvador 1-0 no ONU. Autorizada a RINAVE, pista 1-0, reporta estabilizada na Serra Vitor 366. Gente, 2500, 1-0 no ONU, reporta na estabilizada. Agradeço, 1-2-4-2-0-6. Gente, o Vitor Indio Juliette, vai na proa da Ceasa, reporta com o visual com o campo. Vitor, Índia Juliette, controle. Controle, Vitor, Índia Juliette. Volta com o visual com campo. Visual com campo, Vitor, Índia Juliette. Sim, chama a torre na frequência 118-95. 118-95, Vitor, Índia Juliette. Salvador, boa tarde, 362-00, Santa Romeu, 300 para 150. Xanem 2-0, Oceano, identificação, desse mantém o nível de voo 070. Autorizado 070, 6210. Você autorizaria por gentileza? Aprova TAP 6210. Autorizado TAP 6210. Charlie Mike Romeu, prossiga. Charlie Mike Romeu, Alanco, código 0142. Mantenha-se via corredores, forma ajuste na 09. Carimeco Romeu, tipo de equipamento, confirme. Confirme. 06, copiar. Bruno 620, chama centro Recife, 125, decimal 45. Alterna em 126, decimal 85. 2545, 2685, muito obrigado. Para ingresso no circuito, torre 118, decimal 95, guardião 01. Patrulha 10, reporte controlado, parte do Graer, vento 120 graus, 109. Controlar controlado, 1-0. Índia Juliette, tráfego, helicóptero na sua posição de 12 horas, mantendo 500 pés, cruzando a pista, a final da 1-7, direção à parte do Graia, tá, visual? Negativo, Vitor, Olha, gente, cresce na longa da 1-7, inicialmente mantém a 1.500 pés, e reporte através da RIMAR, Vitor Índia Juliette. Índia Juliette, da visual com o helicóptero branco da... Então, se a gente mantém a separação visual, prossiga aproximação, aguarde pouso na 1-7 em Vitor Índia Juliette. Aguarda, Vitor Índia Juliette. Salvador 01. Guardião 01. Boa tarde, tráfego Mina Nova Estado, Mi 11 no ajuste. Mantém inicialmente a linha do litoral, reporte da Itapuã. Mi 11, linha do litoral, reporte da Itapuã, guardião 01. Juliette, o tráfego do helicóptero superado, pista 97, pouso autorizado, 120 graus, 109. Autorizado, Guardião 01, está autorizado a seguir direto Graé. Formação, Papa Alfa 32 na final da 107. Tráfego adicional, helicóptero da Polícia Federal, já controlando no Graé. Fique atento aos tráfegos, reporte controlado, Guardião 01. Assunto aos tráfegos, Guardião 01, direto estado do Graé. Vitorino Juliette, tráfego adicional, helicóptero da Polícia Militar, também com aproximação por parte do Graé, sem interferência no eixo da 97. Vitorino Juliette. Azul 4206, Azul 4206, completo com a torre 1895. 1895, grato colaboração, bom trabalho. Tá, Azul 4206, final 8 milhas. Azul 4206, tráfego ainda no avistado, reporte de servido 372-2011 no ajuste. Gente, reportará. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1169, ponto de espera da 10, volta para adequado. Voo 1169, autorizado alinhar e decolar de imediato, pistão no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar imediato, pistão no 0, voo 1169. Confirmando a frequência, saiu o reportado. 125 decimal 1 no primário, secundária 12835. Agora sim, 1251, 12835. Uma boa tarde, bom trabalho. O seu solo foi aos 43. Baixa travada, visual 4206. Azul 4206, ciente, continua a aproximação, guardando pista no zero livre, 37 do Agônia, iniciando rolagem. Ciente. Vitor, um dia genético, livrou a pista 107, frequência livre estacional, boa tarde. Azul 4206, pista 10, livre, pouso autorizado, 90 graus, 109. Gente, 4207, 4206. Voo, o 1169 decolado aos 45, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. 080 para o 070, 6210 da Chané. Paredo 2233, chama Centro Recife, 125, decimal 45. 2545, bom dia, obrigado, 2233. Bom, no 169, contato radar, decolagem, saída da EL, 3 Adeleda, subindo ao 360. 3 direto Leda, subindo 360, 1169. Controle, Xané 6210. Cinema 210, prossiga para 2500 pés, ajuste 1011, autorizado procedimento da porta estabilizada. E 2500 pés com 1011 no altímetro, autorizado, chama na estabilidade, 6210. Com a 206, solo aos 47, livrou na Foxtrot, chama 211. 1500 pés, ajustado 1011. 1011, 1500 pés, Charlie Mike Romeo. 366, estabilizado, 6210 da Oxané. 6210, torre 1895. 1895, torre, Salvador, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Oxané 6210, da 4 milhas do 372 do RNAV da 10, estabilizado. Oxané 6210, tráfego buscado, pista 0, pouso autorizado, vento 140 graus, 109. Livre pouso, pista 10, Oxané 6210. Acho que quem é que liga acionamento? Pátio 4, chame pronto táxi. Já pronto para táxi. Show de bola, então chame na Oscar, pronto, ingresso na frente. Bruno 69, chama Recife, 125, decimal 1. Recife, 125, Uno, Bruno 69, boa tarde. Autorizado ali em manter na 7, acho que vai quem aqui. Mas quem é que está autorizado? Atenta a possibilidade de ter turbulência da pista 17, vento 1, 40 graus, 109. Sim, 11. Chamei 6210 solo, aos 5 simples da direita, chame 219. Vai livrar a direita, confine 1211 ou 219? 211. 211, então. Muito obrigado, boa tarde. Yankee decolou 5-6, controle de Salvador 208. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar, Mike Yankee, mantenha sem corredor a céu no meu país, ajuste no 09. Autoriza para o direto, senhora, para Manati? Autorizado, direto Manati, reporta fora da CTR. Reportará, graças. Boa, fica mais. Controle Salvador, Sérgio Michael, está passando o Zara Cruz, autorizaria voar direto ao rotatório? Autorizado, direto ao rotatório, reporta visual com o campo. Agora vamos reportar o visual, Sérgio Michael. frente, Oscar Mike Yankee, frequência livre para a tua reanunção. Controle, saudou o Carmack Romeo, visual, com a Pico 97. Gente, o Charlie Michael Romeo chama a torre em 1995. 10295, Carmack Romeo. Salvador, boa tarde, Pabá, Charlie Michael Romeo. Tá mantendo por da rotatória, visual com o 97. Charlie Michael Romeo, encurte para final, Pico 97. Final, 97, Charlie Michael, autorizado. São 3190, senhora, identificação chegada na área e desse mantém o nível de voo 050. Identificou, desceu 050, 3190, pode voar em TAP? Prezado por hoje, TAP 3190. TAP 3190. Seguiu? 366, Serra Vitor 366, estou 3190. Após Serra Vitor 366, após TAP de voo, Serra Vitor 366, 3190. 079. Obrigado, Pogono 7, Charlie Michael. Poderia só fragilizar o solicitado transporte para o PAT 5 para dois passageiros? Qual hangar? Qual hangar? É o PAT 5. PAT 5. PAT 5, ok. Graças, obrigado. Atatânico, Quilo Romeo, Oscar, prossiga. Gente, Quilo Romeo, Oscar, coloque o código 0145, mantenha-se em condições usuais, o ajuste no 091. Corrigindo, 0145. 0145. Z94, utilizado o arma para o servidor 366, reduzindo a velocidade para 250 nós. Direita, muito obrigado pela sua Salvador, muito boa tarde. 069, está próximo do ponto externo da 09. 069, linha área decolar 510, ventou 30 graus, 079. 069, linha área decolar.